Então seja bem-vindo, cá estamos, tradição com nutrição, sempre aos sábados, depois do meio-dia, às quartas-feiras, ao meio-dia e meio, para lhe fazer companhia. Um programa que vai em 3 anos de duração, da responsabilidade sempre de Rita Moraes, nutricionista, que se lembrou uma vez de vir à rádio falar de diabetes, e é diabetes que vamos falar neste nosso regresso, falando diretamente de diversos assuntos, e neste caso, em especial, da diabetes. Diabetes que teve o seu dia no passado dia 14 de novembro, o Dia Mundial de Diabetes. Rita, obrigado mais uma vez. Cá estamos na nossa lutazinha, não é? Olá a todos. Começando como foi há 3 anos com diabetes. De vez em quando tenho boas ideias. Pois não é? Pois há 3 anos tive uma boa ideia. Boa ideia foi falar da diabetes. Deus. E cá estamos 3 anos depois para falar de novo da diabetes. Foi mesmo. Iluminei-me. Olá. Não, mas foi bom, foi bom. E olá, senhor Alvino. Estamos aqui sempre na luta e muito bem. E eu vou deixar aqui, entre parênteses, assim, a curiosidade, que qual será o novo nome da rúbrica, que criar alguma expectativa, não é? Sei que não está fácil. Sei que as coisas não são fáceis, mas pronto, mas lá iremos. Claro que sim, claro que sim. Até porque vai ser muito mais abrangente, e por isso também que a Rita, a preocupação também é arranjar um nome mais abrangente. Não é? E que fique no ouvido, não é? E fique no ouvido. Os nossos ouvintes digam, realmente é aquilo mesmo. É. Mas não vai tardar, mas vai aparecer. Claro que sim. Diabetes. E no passado mês de novembro, faz 3 anos, faz o tempo passa, é incrível. Parece que foi ontem. E porque foi assim, há 3 anos começámos com diabetes, foi no dia 14. O passado, o Dia Mundial da Diabetes. Eu não sei se sabia, Sr. Albino e os ouvintes, em 2013, portanto, ano passado, mais de 1 milhão de portugueses entre os 20 e os 79 anos têm diabetes. Sabia que a diabetes provocou 5,1 milhões de mortes em 2013? E que esta deixou-me incrédula. A cada 6 segundos morre uma pessoa por diabetes. Eu por acaso li, e aliás vinha um trabalho muito bem feito sobre diabetes no Expresso, na altura, sobre que os próprios governos dos diversos países têm que se preocupar com a prevenção e a divulgação desta, que será uma das doenças mais mortais no futuro. O que nos deixa, enfim, preocupados, não é? Muito preocupados. Muito preocupados. Eu, a sério, vejam, isto é no mundo, a cada 6 segundos morre uma pessoa por diabetes. Isto é incrível. Deixo aqui o alerta. Tem que cuidar de si, tem que cuidar da sua saúde. Faça consultas médicas rotineiras. Se é daquelas pessoas... Sr. Alvino, deixe-me fazer aqui outro parênteses, que é, nós recebemos imensas pessoas que não fazem, por exemplo, umas... simples análises há anos. Isto não pode ser. Por favor, faça análises rotineiras, faça análises todos os anos, não se esqueça, mais vale prevenir a remediar. Eu acho que este tem sido o nosso chavão, não é? Mais vale prevenir a remediar. E veja, existem 175 milhões de pessoas com diabetes que desconhecem que possuem a doença. Portanto, as pessoas têm que ir ao médico, têm que fazer análises, porque podem ter diabetes, podem ter sintomas e não estão diagnosticadas. É verdade. São números assustadores. E se eu lhe disser que saltar a refeição do pequeno almoço, toma o pequeno almoço todos os dias, que já me disse. Todos os dias, sim senhora. Saltar a refeição do pequeno almoço está associado com aumento de peso, que é um dos maiores fatores de risco para diabetes tipo 2. Veja. E pessoas com excesso de peso e obesidade contribuem para 80% de novos casos com diabetes tipo 2. Sabia que fazer um pequeno almoço saudável, nós já falámos aqui sobre bons pequenos almoços, exemplos de pequenos almoços, fazer este pequeno almoço ajuda a controlar o apetite e a controlar a concentração de glicose sanguínea, ou seja, trocando isto por outras palavras, o açúcar no sangue, aquela análise que nós fazemos, em adultos e crianças. Isto só pelo pequeno almoço. Portanto, tanto que o trabalho que foi proposto para este ano, 2014, e para trabalharmos agora no próximo ano, é trabalhar o pequeno almoço, porque infelizmente ainda há muitas pessoas que não fazem pequeno almoço. Aliás, essa era uma das nossas lutas, entre aspas, pelo menos da Rita, a dizer que de facto a alimentação não é só dizer que se come para ficar mais gordo ou mais magro, ou fazer, é o cuidado que tem, que de facto a saúde e que nós temos de ter de facto na saúde, porque uma má alimentação vem sempre a reportar no mau estado mais tarde da pessoa, não é? Obrigada. E a diabetes hoje é uma doença grave. Aliás, há muita gente, mesmo diabético, que tem um descontrole total da diabetes. O diabético tem direito a 4 consultas por ano com o seu médico de família e a ser acompanhado. Muitos deles não fazem. Hoje uma coisa tão simples que é fazer uma picadela, não é? Hoje até há uma distribuição, de algum modo, a doentes com suspeita de serem diabéticos, das tais maquinazinhas que podem fazer um controle de vez em quando, se não quiserem à farmácia, precisamente as pessoas não fazem. E depois há uma preocupação que acho que a Rita uma vez num desses programas disse que nós temos sempre a ideia que só acontece aos outros, nunca nos acontece a nós, não é? É isso mesmo. E depois quando nos passa um bocadinho mais perto, nós aí lembramos muita coisa. Hoje e cada vez mais, sou o que estou a dizer, não sei se a Rita concorda, mas penso que sim, a prevenção é não só pelos custos que futuramente vai ter o próprio doente, mas a prevenção tem que ser uma preocupação dos Estados, não é? E esse artigo que vinha no Expresso, eu penso que era o Expresso, referia precisamente isso. As apostas em doenças como a obesidade, a tensão arterial, hipertensão, precisamente, que se o doente já está numa fase em que tem, de facto, esse tipo de doença, é muito mais complicado, tem muito mais custo para o próprio Estado, não é? Do que a prevenção que devia ser feita. Isso nós esquecemos um bocado. É essa prevenção que as pessoas não podem deixar, neste caso da diabetes, que é uma doença silenciosa, não é? Como assim se diz, acaba por ser preocupante, porque cada vez mais há mais diabéticos e mais jovens. É que é outra vez. Cada vez mais jovens. Eu fiz parte da equipe da diabetes durante quase uma dúzia de anos, não é? No local onde trabalho profissionalmente, e portanto tinha acesso a alguns dados engraçados, que não tem nada engraçado, há algumas comparações, não é? Quando nós olhámos para as pirâmides e não sei quantos havíamos os grupos etários e qual era a localização do aparecimento desse tipo de doença, era preocupante para os profissionais de saúde, é preocupante, e hoje é cada vez pior porque há um desleixo total da nossa sociedade nesse aspecto deste tipo de doenças, não é? Eu considero que a prevenção é fundamental e nós estamos muito aquém do que ainda deve ser feito. Mas deixe-me também dar-lhe agora a opinião em relação ao que eu acho, por exemplo, aos que já estão diagnosticados. Que é, o que é que muitas vezes, qual é a informação que é dada? Ah, ando com açúcar alto no sangue. Que é uma informação, efetivamente, pouco científica, não é? Pronto, é que a pessoa quer ouvir. Mas a pessoa não fica esclarecida sobre as consequências. Eu sei que são a longo prazo, mas pode não ser a longo prazo. Pode ser a médio ou curto prazo. Atenção. E eu acho que aí tem que haver, se calhar, um trabalho maior dos profissionais de saúde, que é alertar sobre as consequências. E se a pessoa não percebe, quando nós falamos, não há problema, porque agora nós temos a internet. Temos essa facilidade. Temos essa facilidade que é tão simples como mostrar imagens e se calhar chocar a pessoa com as imagens, porque as consequências de uma diabetes que não é controlada são terríveis. E o problema é o que dizia, a diabetes muitas vezes não dá sintomas, não dói, a pessoa pode andar com os diabetes, com as glicémias altíssimas e está porreirinha da vida. Se calhar já lhe entraram lá no centro de saúde algumas, assim, porreirinhas. Sim, da não. Vida, não é? Nós na clínica, ainda no outro dia, entrou lá uma senhora com a glicemia a 400 e ela estava porreira da vida. Entende? Precisamente. Portanto, nós temos que alertar para as consequências, porque um diabético, tirando a picada no dedo e os comprimidos tem que fazer, faz tudo igual. Precisa. Não tem disciplina. Precisa. Mas isto, nós profissionais de saúde, temos que batalhar. Se aquela pessoa não percebe tão bem quando nós explicamos, se calhar não é tão fácil nós falarmos daqueles nomes científicos, não há problema nenhum, temos de ser práticos e explicar. Maneira, precisamente essa maneira, falar no terra a terra, que é de maneira exatamente que as pessoas entendam, não é? Porque o que é que interessa à pessoa dizer que anda com a glicemia alta se ela não percebe que impacto é que aquilo tem? Ela só está preocupada com a hipoglicemia porque se for preciso vai desmaiar. E isso realmente é o que ela sente. Porque de resto ela não sente mais nada, é ou não? É verdade. Esse é o cuidado que se deve ter, e cuidado, e naturalmente que as próprias pessoas, não é só dizer que o médico é que descobre, os profissionais é que descobrem, a própria pessoa é que tem que ter essa preocupação também de ter esse cuidado e fazer Aliás, como as tais análises de rotina, não é preciso andar a fazer todos os dias ou todas as semanas. E mas... não vale dizer assim, ai, mas eu não sinto nada. Pronto, é isso que nós estamos aqui a conversar. Pode não sentir nada, por isso é que deve fazer análises, que é para quando sentir, já estarem as análises feitas e já está tudo controlado. Mas sabe que mentalidade que tem engraçado, isto é um... certamente conhece isso melhor do que eu, é assim, eu para a semana ando de dieta, vou andar com uma alimentação mais cuidada, então porquê? Porque vou fazer análises. Certamente já ouviu isso. Diabetes. Deixa-me fazer aqui. Se calhar vou tirar o véu e alguns médicos vão dizer: voltas, para que é que ela disse aquilo? Porque muitos dias diabéticos fazem isso durante os dois dias ou três. Só que agora há uma análise, que é a hemoglobina glicada, que descobre 3 meses antes. Lamento, diabéticos, vocês têm que fazer uma dieta de 3 meses. Se querem que ela esteja bem. Se querem que esta análise mas essa esteja ideia bem. Que doentes e que as pessoas têm, não é? Ah, não, é vou verdade. Fazer ali o controle, agora até nem vou ter nada disto e vou fazer análise, não é? E pronto, e é o pior que se pode fazer, não é? Claro porque, que sim. Porque é o pior que se pode fazer. As análises devem ser feitas normalmente, sem grandes alterações de rotina, para que elas possam refletir o estado atual da pessoa. Concordo. Diabetes nos jovens é uma preocupação, também falámos nisso algumas vezes. As escolas onde há alunos e tudo isso, tomaram algumas medidas há alguns tempos, e nós também fazíamos referência a isso. Continua a ser por aí, o ensino na gente mais nova. O ensino das pessoas mais novas, dos pais, fazer sessões de educação, sensibilizar os professores, sensibilizar os bares, as cantinas. É, olha, Sr. Alvino, temos muitas rubricas daqui para a frente. Muito trabalho a fazer. Muitas rubricas sobre diversos assuntos. Eu claro estou mais sim. ou menos à vontade com a Rita. Agora, depois nas novidades, é que eu vou ver como é que vai ser. Mas pronto, vou fazer um bocado de fisioterapia, vou fazer um bocado de ginástica da e terapia da fala. Se calhar vai-nos dar jeito aqui, já pois, pensou? Pois vai. Será que a Stefani nos vai aqui corrigir algumas coisas? Algumas coisas para melhorarmos a dicção e a nossa postura. Uma sugestão, hã? Vai ser engraçado. Se calhar nós aqui na rádio nem nos apercebemos de algumas coisas que fazemos, pois sobretudo vocês que estão aqui tantas horas. E mal. Isto vai dar jeito. Diabetes, foi isso que falámos, foi no dia 14, passado dia 14, Dia Mundial de Diabetes. É uma doença que está aí galopante, principalmente na gente mais nova. Cada vez mais pessoas novas têm diabetes. Portanto, cuidados, prevenções. Se tiver dúvidas, mande, telefone, ligue. Até pelo Facebook, pode mandar mensagens para o Facebook da rádio. Pode mandar para aí ou para qualquer um dos mails que nós temos. E nós reencaminharemos isso para os profissionais, neste caso para a Rita, nestes assuntos. Que terá certamente resposta. Bom, inclusive até agradecemos alguma coisa que nós dizemos e a pessoa não gostou. Até isso nós gostamos, porque nós só melhoramos se soubermos a sua opinião. Se não for assim não se consegue. E às vezes a pessoa fica com dúvidas, não é? O que é o pior que podem fazer em caso de uma situação desta. Rita, gostei muito deste bocadinho. Já vimos que continuamos com o mesmo... A tua lado é sempre a mesma. Pronto, vamos entrar no mês de dezembro, ou estamos a entrar no mês de dezembro, o mês em que temos que chamar a atenção daquelas coisinhas boas que aparecem, né? Aquelas filhoses que só se comem de ano a ano. Tenho que fazer exercício, pois. Atenção. Andar, não é? Tudo isso. Mexa-se pela sua saúde, nada de parar agora no inverno, não é? Precisamente, há mais maior sedentarismo tem que ser ligado. E nada de deixar de beber água. Pois, também é nem que seja chá. Exatamente, sem açúcar. Sem açúcar, pronto. E depois tem coisas engraçadas que vai ouvir, como o célebre bolo da Chávena. O da Alfarroba. Pronto, são essas coisas boas que nós retomamos agora, Rita, não é? Que certamente vamos aqui falar. Obrigado por estar aqui. Não sei se há algo Obrigada. Mais que irá acrescentar, mas cá estaremos então. Não pode perder a próxima rubrica, vai ser muito interessante. Tradição com Nutrição, sempre aos sábados, depois do meio-dia, às quartas, depois do meio-dia e meio, com Rita Moraes e uma nova equipa, novas áreas, novos assuntos novas para vozes. Falar aqui, novas vozes. Rita, obrigado, Obrigada. Uma boa semana. Até para a semana.